identificar a nossa estação. Progressista capital brasileira do cartão, do azulejo e da rádio Eldorado. Eldorado de Criciúma, faz rádio para o Grande Sul. Rádio Eldorado de Criciúma, falando da progressista capital brasileira do cartão. O que está fazendo aí? Deixar? Vamos levantar?